Você se foi, ó meu querido amigo vagabundo. O seu pensar foi toda a minha escola dentro deste mundo. Sempre deu tudo que tinha, tudo que sentia. Protegido por alguém, fazia o que queria. Um jovem muito ousado que provou ao mundo que o homem é o que é, só vive um segundo. Adeus.